está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou André Luiz Coutinho. Eu, Lízia Nascimento, né? Acabando de chegar para participar dessa versão de 2010 com vocês. Com certeza. Lízia, seja muito bem-vinda à equipe de apresentadores do Espaço Jovem. Ela que já integra há bastante tempo a equipe de produção do programa e junta-se a nós também na apresentação do programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Obrigada, o Espaço gente. Jovem em 1400 AM e também em tempo real através do site www.radioriodejaneiro.am.br. É o nosso terceiro elemento. Com certeza. E no programa de hoje teremos perguntas relacionadas a programas anteriores, que não foram ao ar por falta de tempo. É, estreia também, né, esse ano, o quiz. Já mais detalhes sobre esse quadro novo. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos, no mesmo horário. Contatos para o nosso programa, o e-mail, escreva para o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então, acesse o site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá, para acessar a página do programa Espaço Jovem, basta você acessar o menu Programação e o submenu Espaço Jovem. E lá dentro tem a categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem, na qual você poderá mandar a sua mensagem para a gente também. Outra opção é o fax, através do 21-3386-1444. Ou então escreva uma cartinha pra gente. Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP 21920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. E hoje no Espaço Jovem inauguramos um novo quadro, o Quiz, no qual você terá a oportunidade de testar os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita. A cada semana vamos lançar uma pergunta no ar. Essa pergunta terá três alternativas para você responder, sendo que apenas uma delas é a correta. E o nosso primeiro desafio é: em qual data foi lançado o Livro dos Espíritos, primeiro dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo? Opção A: 1º de janeiro de 1858, B: 1º de abril de 1858, ou então C: 18 de abril de 1857. Tá fácil, né? Bastante. Então, pois é. Então você vai responder essa alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 22 de março. Como? Enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio. O site é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você acessa o menu Programação e o submenu Espaço Jovem. Acessando a página do programa, você clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. Lá você vai se deparar com um formulário de dados no qual enviará a sua mensagem com a alternativa correta. Ou então, você pode mandá-la através do e-mail do programa, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Em sua mensagem, tanto por e-mail quanto através do site da rádio, não se esqueça de informar, além do seu nome, um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não se esqueça, o prazo para sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 22 de março. O que rola por aí? Não perca o segundo feirão do Livro Espírita em Bangu. Além de estande de diversas editoras, o evento promovido pelo 29º Conselho Espírita de Unificação do CERJ terá como atração musical a Banda Fato, além de diversas apresentações artísticas realizadas pelas mocidades espíritas da região. O segundo feirão do Livro Espírita em Bangu acontece no dia 4 de abril, domingo, a partir das 2 da tarde, no Centro Cultural Zona Oeste, Rua Assuruá, número 146, em Padre Miguel. Participem. Alô, jovem da Tijuca. A agremiação espírita Francisco de Paulo está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 5 da tarde. A agremiação espírita Francisco de Paulo fica na Rua dos Araújos, 28, na Tijuca. Informações pelo telefone 2568-0166. O site espiritismo.net, em parceria com o Centro Virtual de Divulgação e Estudos do Espiritismo, criou uma série de salas virtuais de estudos espíritas voltadas para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de disseminar e discutir a doutrina junto a esses públicos através da internet. Para saber mais informações sobre todas as atividades que estão à disposição, acesse o site www.espiritismo.net, clicando em seguida no link Infância e Juventude. Não deixe de conferir. Jogo rápido. Espaço Jovem. Se você trabalha no segmento espírita com jovens e crianças, não perca a edição 2010 do Seminário Estadual de Evangelizadores de Juventude. Com o tema Juventude e Compromisso, o evento se propõe a orientar todos aqueles que têm um compromisso com a evangelização da nova geração. Para então nos dar mais detalhes sobre o seminário, convidamos e conversamos hoje no Jogo Rápido com o coordenador do evento, William Alves, que todos no meio espírita conhecem como Billy. William, muito boa tarde. Billy, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem e ao Jogo Rápido. E eu queria que você inicialmente falasse um pouco sobre a história desse evento. É a primeira edição do mesmo? Não é a mesma primeira edição, não. A gente, todo ano no CERJ, tem diversos eventos voltados para os evangelizadores. Sim. Com esse nome de Seminário Estadual de Evangelizadores de Juventude, nos últimos anos, realmente esse é o primeiro. Mas é voltado para evangelizadores de juventude, a gente sempre tem feito todo ano diversos eventos. E quais são os seus objetivos e o público-alvo do evento? O público-alvo são os evangelizadores de juventude, mas não se restringe a esse público. Ele está aberto a evangelizadores de infância, aos jovens propriamente ditos, né? E os outros interessados nessa área de educação, buscando a integração da juventude com o restante da casa espírita. E qual será o cronograma do evento esse ano? Terá convidados especiais ou você mesmo que vai ficar a cargo das palestras? Não. A gente convidou evangelizadores de grande experiência, mas que, de uma maneira multidisciplinar, também tivesse experiências no campo acadêmico, na área de sociologia, na área de pedagogia e algum conhecimento mais aprofundado de teologia propriamente dito. Então, buscando o quê? Então, são espíritas que, com vasta experiência na área da evangelização, já evangelizando há vários anos, trazem para a gente esses conceitos das outras disciplinas que podem nos ajudar a identificar de uma maneira mais precisa o problema da evasão e elaborar propostas. Billy, por favor, nas considerações finais, repasse, por favor, os endereços, dia, horário, para as pessoas que tiverem interesse em participar do evento, por favor. O evento ocorrerá na sede do CERJ, que é na Rua dos Inválidos, lá no centro do Rio, e o horário vai ser dado início à nossa recepção, ao nosso credenciamento, a partir das 8h30 na sede. E o evento começa às 9 horas, se estendendo até às 18 horas. Tem um intervalo para almoço, tem a parte de música e tem na parte da manhã os seminários com os especialistas e na parte da tarde a elaboração de propostas para serem levadas à casa espírita de cima, né, da parte do CERJ em direção aos seus e às casas espíritas e também propostas para os participantes levarem para suas casas espíritas e tentarem implementar. Perfeito. Agora, William, você pode confirmar então a data do evento e também meios de contato para quem queira mais informações? No site do CERJ, a gente pode encontrar as informações sobre esse encontro. A data, no dia 27 de março, que a gente vai ter esse encontro, é um sábado, dia inteiro, naquele horário que eu já falei, de 8h30 até as 18h, e não é necessário inscrição. Chegou, a sede está reformada, temos bastante espaço para receber todo o público, chegou e faz o cadastramento na hora. Ok, apenas finalizando, alguns telefones de contato também úteis para mais informações, além, claro, do próprio site do CERJ, que é o www.cerj.org.br. Os telefones são 2224-1244, 2224-1553 ou 97765656. Quero então agradecer a participação do William Alves, o Billy, ele que é coordenador do Seminário Estadual de Evangelizadores da Juventude, evento que acontece no dia 27 de março no CERJ. William, mais uma vez, muito obrigado e sucesso nesse evento tão importante. Obrigado, Marco. Nós que agradecemos a vocês. Ok, então. Conversamos com William Alves, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem! E hoje no Espaço Jovem, o primeiro da temporada 2010, temos não um tema específico, e sim perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro e que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. E para respondê-las, contamos hoje, temos a honra, né, de receber o Newton Leal, ele que é diretor-secretário da Funtarso Rádio Rio de Janeiro e também trabalhador do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, o GEFA. Newton, que nos dá a honra de, pela primeira vez, participar do Espaço Jovem. Newton, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, muito boa tarde. Muito obrigado, Marcos. É uma satisfação estar aqui com vocês. André Luiz, a nossa querida companheira Alísia. E nós estamos aqui para atender esses nossos amigos, trocar ideias, conversar com esses amigos que estão tentando conversar conosco. Olha, muito obrigado por vocês estarem ouvindo, que possa interagir conosco falando da doutrina dos espíritos. Com muito certeza. Obrigado, Marcos. Sem dúvida, temos muito o que conversar, muito o que perguntar. Por isso, Lízia, a nossa primeira pergunta de hoje. Seu Newton, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Nós temos aqui a primeira pergunta de Carolina, 22 anos. Ela é do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. E ela pergunta o seguinte: já que tudo é vivo, é energia e emana vibrações positivas ou negativas, essa mediunidade pode ser usada tanto por bons, por maus espíritos que se sintonizem e queiram usar esse animal para praticar algum ato que beneficie ou prejudique outras pessoas? Vamos falar então de mediunidade. E falar de mediunidade, temos que entender um pouco a palavra médium. Médium vem do vocativo neutro, e ela vem nos trazer a ideia de comunicação. Por isso, mediunidade é a comunicação que existe entre um plano e outro. Sim. Entre o plano espiritual e o plano material. Essa mediunidade, ela está sempre presente. Ela é física, é do corpo somático mesmo. E ela pode ser treinada. Então, a mediunidade, ela pode ser instrumento realmente de grande felicidade, porque é a ferramenta para o progresso do espírito. Porque a mediunidade, querida companheira, ela é a ferramenta que vai nos fazer com que possamos dar pulos nesses degraus da evolução. Você fala da energia que emana, vibrações que emanam de seres vivos. Realmente, todo ser vivo emite vibrações, positivas ou negativas. Agora, você fala, essa mediunidade, bom, essa mediunidade sentir vibrações é mais do sensitivo, não é uma mediunidade onde há uma comunicação entre um espírito e um médium, onde vai haver um colóquio, vai haver uma conversa, vai haver uma comunicação realmente, onde ali vai se entender dois espíritos que começam a trocar os seus conhecimentos. Mas observe bem. essas vibrações, quando são sentidas, positivas ou negativas, ainda não é esse fenômeno da mediunidade, da comunicação, é assim, de sensibilidade. Esses espíritos, então, passam a sentir essas emanações que vêm das energias desses seres vivos. Agora, elas podem ser usadas por espíritos bons e maus. Se esses espíritos que usam para o mal... Olha, isso aí não é doutrina espírita, não. Não? Não, não é doutrina espírita. Utilizar a mediunidade para fazer o mal, você não vai encontrar isso em livro algum da nossa doutrina espírita. Com certeza. Não é mesmo, Marcos Leite? Olha só. Então, nós estamos entendendo. Médium é o mediador entre um plano e outro... E aí existe a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, onde eles podem, então, trocar ideias, sugestões e até um modo de aprimoramento. Você vê o quanto Kardec se utilizou dos médiuns que, no início da nossa doutrina, foram instrumentos de trazer a Kardec a base dessa doutrina. Nessa comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Então, com relação à prática da mediunidade, usando essas vibrações de animais para praticar ato que prejudique outras pessoas, isso vocês nem pensem, porque a responsabilidade é muito grande. E, além do mais, esses males não vão acontecer se as pessoas estiverem numa vibração positiva de amor. Não estiverem sintonizando com essas vibrações de ódio, de rancor, de inveja, de calúnia, mas que seja vibrações de amor que partem de seus espíritos. Estarão protegidos, estarão isentos de serem afetados pelas vibrações negativas, Marcos. Perfeito. Bom. Pois então, agora eu vou com a próxima pergunta aqui, que é da Dona Han, de 9 anos, do Seara de Amor e Luz. É o seguinte, os espíritos do plano espiritual falam a nossa língua? Ele quer saber. Aqueles que sabem falar a língua falam. Porque a linguagem do espírito é do pensamento. Seria uma linguagem universal, então? É uma linguagem universal do pensamento. Uhum. Como se dá, então, a comunicação através da psicofonia? O espírito se aproxima, o perispírito do perispírito do espírito faz a afinidade, realiza afinidade com o perispírito do médium e, através, então, do pensamento, ele se comunica com esse médium, que vai, logicamente, ser elaborada pela glândula pineal, onde ela é a glândula da mediunidade. E vai atuar sobre o aparelho fonador, sobre o cérebro e o aparelho fonador. E o espírito, então, se comunica através do pensamento, forma pensamento. O espírito não articula, como nós articulamos a nossa linguagem, do código da língua portuguesa. Não, ele não fala como eu estou falando aqui. Ele fala, por exemplo, de amor. Ele, de boca fechada, ele emite o pensamento, o amor. Onde ele vai chegar em forma pensamento à glândula pineal do médium, onde ela vai ser decodificada e vai então ser jogada através do cérebro para o aparelho fonador de uma forma articulada, então, com a língua do médium, no caso que ele domine. Então podemos dizer que ele traduz, então, no corpo do médium, para o idioma que ele falar. Que idioma que ele falar, por isso que os espíritos de outras línguas falam conosco. Ah, sim, perfeito. Bem, bem claro. A próxima pergunta é da Mariana, de 18 anos. Ela que é vinculada à mocidade do grupo espírita Leôncio de Albuquerque. Se a pessoa se arrepender de seus erros de uma vida, terá que pagá-los na próxima? Pagar é muito forte, não é? Na nossa doutrina, nós não utilizamos esse termo pagar, né, por uma falta cometida, não. Nós vamos verificar que realmente erramos. E, logicamente, as dores serão a alavanca que vai impulsionar o nosso espírito para esse entendimento maior. Se a pessoa se arrepende, é sinal que ele verificou que errou mesmo e quer se modificar. O que vai acontecer com o espírito? Ele não precisa passar pelas dores que ele criou e fez com que o outro passasse. Não é assim. Ele pode, através do exercício de amor, de fraternidade, modificar esse futuro, no caso, pagamento, como diz aqui, não é? Mas isso poderá ser modificado, porquanto ele vai já fazer um progresso que é o principal do seu espírito, que já começa com arrependimento, com um desejo de se transformar. E ele vai saudando seus compromissos e procurando fazer o melhor que ele possa para atenuar aquilo que ele fez no passado. Ele vai reencarnar, sim, com a necessidade de refazer, de reconstruir aquilo que ele prejudicou no passado. Não é um pagamento, é uma reconstrução, ou melhor, podemos assim uma dizer. Reeducação. Claro. Segunda chance, né? Isso. Temos agora a próxima pergunta da Natália, de 15 anos, da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Ela pergunta o seguinte: a densidade do perispírito depende da evolução do espírito. Sendo assim, como precisou ficar o perispírito de Jesus para receber um corpo físico? Imagine vocês, hein? Jesus. Há tanto tempo, né? Há 5 bilhões de anos, já assumia o controle da Terra, né? Como governador desse planeta. Então, já era o Cristo dentro desta vibração, dentro deste conhecimento extraordinário de Jesus para administrar e construir, juntamente com os engenheiros siderais, o plano Terra. Imagine vocês, para reencarnar, vir ao corpo físico, tinha que reduzir muito as suas vibrações. A densidade, né, que ele precisou adquirir. A maior dor para Jesus foi estar conosco, não pelos pregos, cravos pregados nos pés, nas mãos, a lança que atingiu o coração, mas sim a ignorância dos homens. Porque a dor física superava com facilidade, pelo grande conhecimento e grau de evolução desse espírito extraordinário que é Jesus. Mas vocês veem aí a grande missão desse espírito em vir à Terra, reduzir essa densidade e chegar a um corpo físico dentro desta vibração do planeta Terra, um planeta de expiação e provas. Realmente foi sem grande, dúvida. Marcos. Muito bem lembrado. E a gente está conversando com o Newton Leal, ele que responde a dúvidas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Dúvidas essas que não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Quiz. Em qual data foi lançado o Livro dos Espíritos, primeiro dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo? Opção A, 1º de janeiro de 1858. Opção B, 1º de abril de 1858. Ou opção C, 18 de abril de 1857. Guardou bem a pergunta desta semana do Espaço Jovem? Então, mãos à obra, pesquise e responda a alternativa que você considera correta até, no máximo, a próxima segunda-feira, dia 22 de março, enviando a sua mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro, que é, anote, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você acessa o menu Programação, o submenu Espaço Jovem e a categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. E aí você se depara com um formulário de dados no qual poderá enviar a sua mensagem com a resposta que você considera certa. Ou então, mande um e-mail pra gente, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Tanto através do site como através do e-mail, não se esqueça de informar o seu nome e um telefone para contato. Para aqueles que responderem a alternativa correta, gente, temos um sorteio, que é o exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, que o ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, o prazo é até a próxima segunda-feira, dia 22 de março. Vamos lá. Pois é. Então, recado dado, vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? Então, não perca tempo. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e lá confira tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade. O seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal. As mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da rádio, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível no canto superior direito da página principal do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, tem mais um motivo para acessar o site da rádio. É que, se você for no menu Programação e logo depois no submenu Espaço Jovem, você tem todas as informações sobre o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, além de dispor de mecanismos para que você entre em contato conosco. Ok? Então, não perca tempo, acesse já www.radioriodejaneiro.am.br. Quiz. Bom, gente, voltamos. André, fala aí pra gente, qual a perguntinha de hoje, André? Da semana, fala aí. Pois é. Em qual data foi lançado o Livro dos Espíritos? Primeiro dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo. A. 1º de janeiro de 1858. B. 1º de abril de 1858. Ou C. 18 de abril de 1857. Responda essa pergunta com a alternativa que você considera correta, ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, até a próxima segunda-feira, dia 22 de março, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br, no menu Programação, submenu Espaço Jovem e categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. Lá você vai se deparar com um formulário de dados no qual poderá enviar a sua resposta, a resposta que você considera correta, ou então através do e-mail do programa, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja através do site ou do e-mail do Espaço Jovem, não se esqueça de informar o seu nome e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E esse ganhador será divulgado no programa da próxima semana. É só não esquecer o prazo, porque vai até segunda-feira, dia 22 de março. Espaço Jovem. E estamos de volta conversando com o Newton Leal, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, o Jefa, e também diretor-secretário da Funtarso Rádio Rio de Janeiro. O Newton que hoje responde a dúvidas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro, dúvidas essas que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. E como a gente sempre faz nesse segundo bloco, fique à vontade, Newton, para informar para o nosso público os contatos do Jefa, você que agora também está presidindo, né, o grupo, e informar também os contatos da mocidade, né, o dia e o horário no qual a mocidade do Jefa se reúne. Pois não, Marcos Leite. O Jefa fica na rua Getúlio, 444, no Caxambi. Sim. E os telefones 2229-7687. Vou repetir para vocês. 2229-7687. E o e-mail é secretariajefa@jefa.com.br. Só confirmando que é Jefa com dois Fs, com, né? Dois Fs, isso mesmo. E a nossa mocidade se reúne às quintas-feiras, às 7h30, às 19h30 ou às 7h30 da noite. Sim. Vocês poderão, então, entrar em contato, estarão conosco estudando. E também, não só a mocidade, mas também a Infantos Juvenil, né? Que estão conosco desde o primeiro, segundo, terceiro ciclos. e estudando, e a reunião com os pais também nesse mesmo dia, para que os filhos estejam estudando e os pais também acompanhando os estudos que são realizados lá no GEFA. E perfeito. Fora isso, Marcos, outras atividades, como por exemplo as visitas que nós fazemos, sim, né, aos leprosários, isso no leprosário, a mocidade. Já para a infância nós temos Teresa d'Ávila, uma casa que nós assistimos em Nova Iguaçu, como também lá em Bangu, onde nós vamos visitar sempre aquelas nossas crianças que são da Vicente Moretti. Sim. São crianças excepcionais e vamos fazendo esse trabalho. Uma série de atividades. E mais, né? Outras atividades. Perfeito. E é só chegar, né? É só chegar. Então tá bom. Bom, em breve visitaremos a sua casa lá então, tá? Ah, estaremos aguardando para que você possa ver o pois trabalho. É. Iremos sim. A gente está fazendo um trabalho com as mocidades que vale a pena. Com certeza. Estaremos lá. Então, olha só, prosseguindo o nosso quadro, nós temos aqui a perguntinha de Rafael Damasceno, 15 anos. Ele é da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. E a sua pergunta, Jesus tinha o domínio sobre as forças da natureza? Como ele realizava curas tão complexas? Por que hoje não podemos observar fenômenos com tal magnitude? Querido Rafael Damasceno, 15 anos, né? Na flor da idade e procurando saber, falar de Jesus. Jesus dominava, sim, as forças da natureza. Tinha um completo domínio sobre os elementos da natureza. Ele aplacava os ventos, as marés. E como ele realizava, né, esse trabalho, ensinava até os seus discípulos, quando ele admoestou-os, até dizendo, homens de pouca fé, por que estão com medo, né? E virou-se para o vento e disse, aplaca vento, a sua ira, etc, etc. Como também realizava curas tão complexas, como ele realizava? Porque Jesus é um médico, médico dos médicos, conhecedor profundo de todos os fluidos. E ele sabia muito bem como fazê-lo. Mas imagine só, muitos, quase todos, ficavam curados. Mas a cura, para que ela permanecesse, havia necessidade de uma transformação dos valores morais desses elementos que foram curados, dessas pessoas. E observe que, numa determinada passagem de Jesus, onde muitos foram curados, e que somente um foi a ele agradecê-lo pela cura que tinha recebido. Os outros, eram 10, os 9 restantes, a enfermidade voltou, porque eles não conseguiram realizar essa transformação em seus espíritos. É um mérito que nós adquirimos pelo esforço que fazemos para nos melhorarmos a cada momento. Porque, na realidade, o que está enfermo não é o corpo, é o espírito. E para curar o corpo, nós temos que curar o espírito, em primeiro lugar. Então, ele curava, sim. Porque ele mesmo diz, tudo que pedires na prece, credes que irá receber, e nós receberemos sim. Mas para manter esse estado maravilhoso da cura, há necessidade de merecermos, e aí é o esforço que cada um deverá realizar. Uhum. Com certeza. Agora, não podemos observar, né, os fenômenos hoje com tal magnitude. É porque ele já nos ensinou tudo, né? A primeira revelação foi Moisés, a segunda Jesus, e Jesus disse, olha, vos enviarei o Paráclito, que vai ensinar a vocês tudo que eu já ensinei a vocês, e muito mais, né? E aqui estamos, aprendendo as duras penas, procurando vencer esse homem velho que somos, modificar os valores que nós temos, que ainda que é da inveja, do egoísmo, do rancor, do ódio, para que nós possamos nos transformarmos. E aí sim, receber de Jesus essas benesses que ele está pronto para nos dar, mas depende de nós. E agora vamos com a próxima pergunta, da Laís, de 19 anos, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Como um desencarnado em sofrimento pede ajuda? E de que maneira a consegue? Olha, como nós pedimos também. Né? Eles é igualzinho, pedem, né? Igualzinho, não tem diferença. A única diferença entre um desencarnado e um encarnado é o corpo físico. É o físico que não tem. Mas o corpo não é tudo. Né? O espírito, sim, Esse é que é a individualidade, esse é que é a inteligência. E ele pede, sim, quando ele está em grande sofrimento, que o sofrimento dobra o seu orgulho, o seu egoísmo. Ele começa, então, a sentir a necessidade de amenizar as dores e eleva o pensamento. Nesse momento, quando ele diz assim, Senhor, me ajude, está a mão estendida de um espírito benfeitor para retirá-lo daquela situação e começar aí um tratamento para esse espírito. Vai depender da vontade desse espírito. Ele pede ajuda sim. E de que maneira consegue? Dessa forma. Pelo arrependimento, pela vontade de se transformar e pela necessidade de sanar as dores que o envolvem. Bastante claro. O Rodrigo, de 14 anos, da mocidade do Grupo Espírita Irmão Demétrios, pergunta, Newton, nos dias de hoje, com tanta maldade e violência, não é muito utópico se pensar em paz? É, Rodrigo, 14 aninhos, hein? Você já pensando dessa forma. Meus parabéns. Olha, no dia de hoje, com tanta maldade e violência, parece ser utópico. É utópico quando nós botamos assim no peito uma camisa. Paz. E não tivermos dentro de nós a vontade realmente de construir a paz. Nossa, de falarmos em paz, da boca para fora, sem começarmos a construir a paz em nosso lar, com nosso irmão, com nossos pais, entendendo de que é necessário termos um pouco de paciência de ouvir o pai a dar um conselho, a mãe a dizer, olha, não é assim que se deve fazer. E nós procurarmos, então, o entendimento para isso. Não é colocando, então, somente uma camisa com a palavra paz, que nós vamos construir a paz. É pelo nosso esforço em termos mais paciência, mais tolerância e, principalmente, amar o nosso próximo como Jesus nos ensinou. Bem lembrado. Bom, então, vamos lá. Essa daqui é do Nahan, 9 anos. Ele é do Centro Espírita Seara de Amor e Luz também, né? E a pergunta, vamos lá. Quem escreveu os 10 mandamentos? Eu até adiantei, né? Bonitinha essa, os 10 mandamentos foram escritos, né? Deram a Moisés, no Monte Sinai, a Moisés. Foi ele que, através da sua mediunidade, que ele trouxe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Perfeito. A próxima pergunta é do Eduardo, de 24 anos, da mocidade do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Alguns livros espíritas dizem que o único e verdadeiro mundo material é o mundo em que hoje vivemos, um mundo de matéria densa e pesada. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz narra em diversas passagens o seu espanto ao ver grandes edificações, palacetes, enfim, meios de transportes que lembram os automóveis que aqui temos e outros tipos de construções que, no nosso ínfimo entendimento, para tanto seria necessário que houvesse algum tipo de matéria, por mais leve que fosse, para o sustento dessas construções. Que tipo de matéria seria essa que mantém a sustentação dessas construções e que as torna visíveis, já que a forma que um espírito toma é apenas o seu perispírito, podendo esse mesmo mudar de aparência quando necessário? Assim como os espíritos, essas edificações poderiam se materializar em outros planos, se tornando visíveis ou até palpáveis para nós? É uma pergunta longa, mas interessante, né? Porquanto você... deve ser uma curiosidade de muitos. Colônias, como o nosso lar, são feitas de quê? Olha só. Nós sabemos que a matéria, né? Existe a matéria, o espírito. E a matéria é diferenciada, por exemplo, do perispírito, né? Que também é matéria, que é derivada de onde? Do fluido cósmico universal. Então, tudo que é derivado do fluido cósmico universal é matéria. Mas o perispírito também não é matéria? Mas não é diferente da matéria que nós encontramos, a mesa, que é sólida, a pedra? São completamente diferentes, né? Então, são estágios de evolução da própria matéria. Então, a matéria no plano espiritual dessas construções, essas edificações, onde o nosso lar narra muito bem, são o ministério, né? Os ministérios que ali são formados nessa cidade são construções, palacetes, ônibus, né? Aeróbus e tantos outros instrumentos ali que nós vamos verificar, material, até mesmo estação de rádio nosso lar. onde eles irradiavam no período da Grande Guerra, onde foi necessário que se desligasse o rádio do nosso lar para que não perturbasse os espíritos que ali estavam com as notícias que vinham da Terra. Imagine vocês, não é? Rádio, ônibus, palacetes. O pensamento é que cria. E trabalhando esse fluido cósmico universal, vai construir os palacetes, formando realmente essa construção sólida naquele estágio de matéria. Hoje, a física quântica já vem mostrando para nós uma definição diferente de matéria, como nós aprendemos no passado. Sim. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, dizia o professor, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Hoje já é o inverso. Dois corpos podem ocupar, sim, o mesmo lugar no espaço. Os espaços intermoleculares, né, são estágios de matéria diferentes. Mas são matéria. Exato. É originária do fluido cósmico universal. E aí nós temos Marcos e o nosso querido André Luiz. As construções feitas pela força do pensamento. Construindo os lagos, né? Construindo os pomares. Onde aquelas regiões fantásticas que são narradas por André Luiz, onde são recebidos espíritos com grande depressão, sofredores, e ali encontram a paz dentro daquela colônia fantástica de nosso lar. Perfeito. Pode, sim. Maravilha, então. E a gente quer agradecer a participação do Newton Leal, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis e também diretor-secretário da Funtarso Rádio Rio de Janeiro. O Newton que respondeu hoje a perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro, dúvidas essas que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. Newton, alguma mensagem final que você queira deixar? É agradecer, sim, a vocês, agradecer a essas crianças, esses jovens que enviaram essas perguntas. Peço desculpas de não ter atendido a todos como gostariam de ser atendidos. O tempo é escasso, nós temos que falar muito rapidamente para poder atender essa enxurrada de perguntas. Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui e peço a Deus que envolva todos, que estudem, que procurem estudar, compreender, porque a doutrina espírita precisa ser estudada, compreendida e, sobretudo, sentida, para que vocês possam ver que essa doutrina é uma doutrina que esclarece, que conforta e que liberta. Bom, senhor Newton, é o seguinte, para que as pessoas, assim, esse assunto foi super interessante. Então, para que essas pessoas que estavam nos ouvindo, como fazer para buscar mais informações sobre tudo isso que o senhor falou? Na bibliografia que nós temos, que é realmente muito rica. André Luiz, por exemplo, nos traz aí Evolução em Dois Mundos, Mensageiros, Nosso Lar. Estudem André Luiz. Procure também Walter Barcelos, né, que tem trabalhos interessantíssimos no campo do pensamento, da consciência. Vocês precisam estudar mais, né, Leon Denis. Procurem ver esses escritores que estão aí com obras fantásticas que precisam ser lidas. Chico Xavier psicografou perto de 400, ou dizer, 521, sendo 39 após morte dele. Então, olha quantas obras nós já lemos de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz e por aí afora. Humberto de Campos, pouco. Se nós lemos 20 obras, ou estudamos 20 obras, temos que estudar mais de 400 e tantas obras. Então, não percam tempo. Há muito para se estudar. Há muito que se ler. Com certeza. Conversamos, então, com Newton Leal, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. A candeia. A candeia luminosa, acima do velador, não é somente um problema de verbalismo doutrinário. É claro que as nossas convicções públicas revelam pensamento aberto e coração arejado, na sincera demonstração de nossas concepções mais íntimas. O ensinamento do Cristo, porém, lançou raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nossa atitude positiva nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem nos resvaladouros da fuga. Se foste surpreendido pela provação, não enterres o talento da fé no deserto do desânimo. Se foste tocado pela dor, não arremesses a esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofres perseguição e calúnia, não arrojes a oração no precipício do desespero. Se a luta te impôs a marcha entre espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. Faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los em benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo, porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz se te faça prêmio entre os homens, adquirirás na vida maior a felicidade de haver buscado a luz da própria sublimação. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Quiz. E aí, André, qual é o dever de casa que a gente está passando para os nossos ouvintes nessa semana? Ou, melhor dizendo, né, a pergunta do quiz? Em qual data foi lançado o Livro dos Espíritos, o primeiro dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo? Opção A, 1º de janeiro de 1858. Opção B, 1º de abril de 1858. Ou opção C, 18 de abril de 1857. Pois é, você vai responder essa pergunta com a alternativa que você considera correta, opção A ou opção B ou opção C, até a próxima segunda-feira, dia 22 de março, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Clicando em seguida no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e, por último, na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. Lá você vai se deparar com um formulário de dados no qual poderá enviar a sua mensagem com a resposta que você considera correta. Ou poderá enviá-la também para o e-mail do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja de um jeito ou de outro, não se esqueça de informar o seu nome e um telefone para contato, não é mesmo, Lise? Com certeza, Marcos. Então, aqueles que responderam a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. E não esquecer, porque o prazo é até a próxima segunda-feira, dia 22 de março. Gente, vamos lá. Espaço Jovem. Bom, galera, num instantinho, acabou-se o que era doce, final do Espaço Jovem de hoje. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. E com qual tema, Lise? O nosso tema de semana que vem é humor, gente. Então teremos um programa com piadas e etc? Não! Vai ser um programa analisando o humor à luz do Espiritismo. Ah, encontro sim. Marcado, então? Todas as quintas e domingos, às 14h. Olha, faça o seu cadastro. É, o nosso endereço é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E coloquem seu nome e sua idade e de onde você está escrevendo. Com certeza. Sua participação é muito importante para nós, ok? E eu quero aqui nesse final fazer um agradecimento imenso a Cecília Vaz e Tai Omura, eles que estão se despedindo da equipe de produção do Espaço Jovem por razões acadêmicas e profissionais e muito contribuíram também ao longo destes últimos tempos. Então, a vocês dois, a Cecília e ao Taio, o nosso muito obrigado. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Obrigada por estar aqui falando com vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, galera. Até semana que vem. Mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.